мать здраво замуж. Слушай, мать здраво той го комплектуе Бог по толщинния мунир. Соло, изпомо, тези за Бог да влезе на мать здраво. Мунир. Confirme. Sim, gente, bom dia. Ok, bom dia. Liga Gol do 961, está na posição 10, frente da Oscar, autorização Galeão. 961, bom dia. Copia 360 para o Galeão. Copia. Ok, o Gol 961 para o Galeão, está autorizado nível de voo 360. A pista use a 10, decola com primeira curva à direita para o perfil da subida Dael, Leda e após transição Motiva. O transponder é o, perdão, a primeira aerovia Upper Zulu 10 até ESMAP e após segue conforme o plano. O transponder é 5542, o controle em 1-1-0, corrijo, 1-2-0-8, cotejo. Autorizado 360, decola leve com curva à direita, na beira da El, Leda, Motiva, Upper Zulu 10, 10 massas e a bola direta conforme plano. 5542, transponder, 1208, controle Salvador, gol no 961. Correto, no 961, chama para acionamento no portão 10. Camarão, no 961. posição 1-0 para posicionamento. Autorizado, puxa acionamento, Guru 961, chame em 118.95 para o táxi. Autorizado, chame na 295 para o táxi, Guru 961. Para o táxi, o Gol no 961, tem 1-03 a bordo, 3,50 de autonomia, treinando Campinas. 1-03, 3,50 em Campinas. Livre o táxi, via pátio 1 em Índia até o porto espera da 1-0. O altímetro 1-0, 1-5, chame pronto para a decolagem, Gol no 961. Pátio 1 no Índia até o porto espera da 1-0, chamada pronto, ajustado 1-0, 1-5, Gol no 961. Espera do 1-0, Gol no 961. Gol no 961, está autorizado a alinhar e decolar na 1-0, vento de 1-4-0 graus com 5 nós. Aline, cola 1-0, Golo 9-1. Uno 961 decolou os 21, controle em 120.8, tenha um bom dia. Controle 20.8, obrigado, bom dia, bom 961. Controle Salvador, muito bom dia, bom 961, passa no 1500, Adael. Coro 961, contato radar, sou para nível 360, na 60. 360, saída Israel, Coro 961. Quando possível, vou direto, pois, Samuel. Após 2 mil pés autorizados. Comando Israel, Coro 961. Gol 1865, sendo identificação, chegada PONF, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. Salvador, Golo 961, vai voar para o 190 essa formação. Gente, para o 190 por quantas milhas? Aproximadamente 30 milhas após, sem condição de retomar a prancheleda. Sim. 961 voltando. Prossiga. Analisando melhor aqui a nossa representação a radar, o ideal seria mantermos a presente proa por 70 milhas e após retomarmos na proa de Motiva ou alguma proa mais à frente. Ciente, autorizado. Ciente, Bruno 961. Gol 961 após o desvio, está autorizado por Bridge. Após desvio, Bridge, muito obrigado, Gol 961. Salvador, 3171, informação Gol. 3171, bom dia. Copia o nível 340 para Guarulhos. Bom dia, 340 Guarulhos, 3171. Ok, então 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. Decola da cabeceira 10, primeira curva à direita, para o perfil da subida Dael, Leda e transição Motiva. Intercepta Upper Zulu 10 até Bridge, após segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5550, controle opera em 120.8, Codeja. 3171, autorizado então o 340, decolando da pista 10, curva direita, Dael, Beta, Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Bridge, direto Fox. 5550, 1208. Correto, chame por gentileza aí 118.95 quanto pronto para o push. 295 pronto, 3171. O 1961, chame Recife em 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, 1961, para Santo Recife, obrigado, bom dia. Bom dia. Coluna 759, bom dia, acende a identificação, chegada bom, desce para 4010, ajuste 1015. Gol 1865, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, livre LS, reporte estabilizado. Salvador, Tan 3171, despegue treinamento, posição 5. Autorizado, Tan 3171, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 5. 0 no 5, livre, chama ele para o táxi, Tan 3. Lucas, Gol 1865, completo de aproximação, sendo torre em 118, decimal 95. 89, obrigado. Bono 865. Bono 865, bom dia, avistado, cheque o trem, vento de 130 graus com 5 nós, o altímetro no 0 no 5, está autorizado o pouso na 10. Pouso, Bono 865. 759, desce para 2000 pés, livre LSXY0, reporte estabilizado. Direto para 2000, bom, 759. Torre Salvador, 3171 para o táxi com 174 a bordo, 4 horas de combustível, alterna galinha. Livre, pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. O altímetro 1015, está 3171. Pátio Índia. No solo aos 39, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9. 21 à direita, com licença. Salvador, 79, bom dia, está na descanso. Bom dia, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10, 10. Alfa e Juliette, 10, 805. É 3171, está autorizado alinhar e decolar da 10, vento de 150 graus com 612 de nós. Alinha e decola, pista 10, está 3171. Cono 759, chame torre 118, decimal 95. 1895, tá vendo? Torre Salvador, bom, 759. Cono 759, bom dia, complete a aproximação, guarde pista livre, o altímetro no 0 no 5. 759. Uno 759, cheque o trem, o vento de 140 graus com 5 nós, autorizado pouso na 10. Depósito. Santa Isuno 71, decolou os 43, chame o controle em 1208, tem um monitor. 308, 3171, bom dia. Controle Salvador, 3171. Santa Isuno 71, contato radar, sou para nível de voo 340, na festa da El. 340, na da El. Com reprises visuais, pode voar direto da El, Leda? Após 10 mil pés, está autorizado, Leda. Após 2 mil, Leda, 3171. No solo aos 4.6, ao livrar à direita, chame o solo 121.9. 21.9, livrar bom, 7.9. Solo Salvador, bom dia, bom, 1.7.9, livrou. Uno 759, bom dia, táxi na Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette para o 09, ou 179. Controle Salvador, 3171, desvio à esquerda por aproximadamente 25 milhas. Sim, Santa Isa 971, informe retorno na rota. Formarei retornando a 3171. Cruzando 171, no chame Recife, frequência 1251, na alterna 13325. 251, 1325, até 3171.